convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Amigo ouvinte, nós estamos juntos para mais uma edição do nosso programa Novos Rumos, um programa de informação, cultura e prestação de serviços. Como sempre, nós estamos pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, operando nessa faixa 1400 AM, para que você possa receber a mensagem da Rádio Rio de Janeiro. No Novos Rumos, você sabe, nós temos sempre uma questão, um assunto muito especial e sempre um especialista no um convidado especial que hoje está aqui conosco, mas lamentavelmente o nosso programa está pré-gravado, porque o nosso querido convidado vem de São Paulo e, portanto, o programa está gravado. Mas nós sabemos que você vai aproveitar demais as informações do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que você certamente já conhece e que está aqui agora para conversar com você a respeito das suas pesquisas profundas, inovadoras em vários campos. Como você sabe, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira é formado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é mestre em Ciências pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, atua nas áreas de Neurociências, Clínica Médica e Psiquiatria, é diretor clínico da Pneumind Instituto de Saúde, é neurocientista, idealizador e diretor do projeto Unespírito, a Universidade Internacional de Ciências do Espírito, e é médico responsável pela disciplina optativa do curso Medicina e Espiritualidade da Faculdade de Medicina da USP, da Universidade de São Paulo. Tem uma produção científica larga e expressiva, objeto de seu mestrado no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, ligada à investigação da ultraestrutura da glândula pineal humana, com utilização de microscopia eletrônica. Parte de suas pesquisas foram realizadas na Escola Politécnica da USP, com equipamentos de microanálise, difração de raio-x e microscopia eletrônica. Ele estuda também a relação cérebro-mente dentro das hipóteses espiritualistas. Ministrou o curso Bases Biofísicas e Epistemológicas da Integração Cérebro-Mente-Corpo-Espírito por 7 anos na Universidade de São Paulo, com mais de 1.200 alunos, dentre eles muitos docentes da USP. Ele ministra aulas e conferências em congressos e universidades do Brasil e no exterior e trabalha ativamente no movimento espírita, ministra conferências em Londres, Barcelona, Turim, Bolonha, Milão, Lugano, na Suíça, Paris e no Museu de Tecnologia de Mannheim, na Alemanha. O seu trabalho é divulgado em vários veículos de comunicação e participa de eventos, naturalmente, de cunho científico. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, não dissemos tudo que o senhor faz, mas nós já temos uma ideia da qualidade da sua contribuição para a área científica e, sobretudo, ligada à espiritualidade na ciência. Muitíssimo obrigada pela sua visita ao Rio de Janeiro e pela sua visita à Rádio Rio de Janeiro e ao programa Novos Rumos. Muito obrigada, Sérgio. Eu que agradeço, é uma grata satisfação estar aqui com vocês. Pois é, o Sérgio, você fez um curso de medicina e, naturalmente, que no curso de medicina e em vários outros cursos, o estudante chega a um momento em que faz uma opção por alguma vertente curricular específica para uma especialização. Por que que você chegou ou como você chegou à psiquiatria? Nádia, na verdade, eu não entrei no curso de medicina para fazer exatamente o que hoje se entende como psiquiatria. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu tinha 17 anos, fazem mais de 20, de quase 30 anos, né, vamos dizer assim. E eu já vinha com a leitura dos livros de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, que falava mecanismos da mediunidade, evolução em dois mundos, e falava da interação entre a biofísica, né, da interação entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Então eu entrei na medicina louco para pesquisar essas coisas. Eu tinha lido também uma obra do Jorge Andrea, que falava do DNA e os núcleos de potenciação, quer dizer, como é que o espírito comanda o gene. Tanto que eu além da medicina, eu fiz a biologia também na área de... toda a área de genética molecular, eu fui atrás, fiz junto com o curso isso médico. Isso por conta da sua leitura de Jorge Andrea, nosso querido amigo. Exatamente, é. Atrás do entendimento dessas questões. E na faculdade de medicina, eu me deparei com a realidade de que nenhum professor não discutia essas questões e não havia nenhum interesse na época por qualquer uma dessas questões. Tanto que, quando eu ainda estava no primeiro ou segundo ano, eu solicitei uma sala para poder montar um território de debate sobre o assunto. E a resposta da faculdade é que só se fosse no porão. Né? Foi lá que eu comecei, eu limpei o porão da faculdade, pintei. E agradeci, porque eu percebi que lá estavam os alicerces da faculdade. Né? Simbolicamente, isso, simbolicamente. E lá nós fundamos o Núcleo de Estudos Espíritas da USP, que funcionou por muitos anos até a minha formatura. Depois nós mudamos de planejamento, de atuação junto à universidade nesse assunto. Mas essa semente frutificou e hoje existe uma estrutura, um núcleo de estudos espíritas na USP para os alunos. É, na época, era uma agremiação, chamava-se Núcleo de Estudos Espíritas de Professores, Alunos e Servidores da USP. E existiu enquanto eu era aluno de graduação da universidade. Quando eu saí, não houve uma liderança que... Desse continuidade ao projeto. E logo eu voltei para a universidade, mas eu já montei um projeto diferente. Eu já queria que o assunto entrasse em discussão no meio acadêmico, nos laboratórios mesmo. Né? Foi aí que eu montei o curso Bases Biofísicas e Epistemológicas da Integração Cérebro-Mente-Corpo-Espírito. Esse que durante 7 anos... teve uma circulação de 1.200 alunos e muitos professores, etc. Realmente trouxe um impacto para a universidade. Não é? Aí, nesse meio tempo, eu defendi minha tese sobre pineal humana, que, na verdade, visava estabelecer um entendimento da relação espírito-matéria. Era esse o objetivo da tese, trazer uma fundamentação para essa questão, uma primeira base, um primeiro tijolo para isso, não é? E o ápice disso foi quando a Faculdade de Medicina, 2 anos atrás, me convidou para estruturar a disciplina Medicina e Espiritualidade oficialmente dentro do currículo médico. Então foi o coroamento da... Passaram-se mais de 30 anos... Do porão até entrar dentro da universidade. Como hoje a gente pode dizer que estamos... Na estrutura curricular, não é isso? Atualmente faz parte da estrutura curricular da faculdade. Que beleza. Meus parabéns por isso também, Sérgio. E a sua pesquisa é na área da psicobiofísica e envolve conceitos de psicologia, física, biologia e espiritismo. Olha, Nádia, na verdade... Veja, eu não faço uma diferença entre psiquiatria ou clínica médica. Tudo é sofrimento humano. Porque se você for pegar uma pessoa que está com uma dor de estômago, uma pressão alta, você vai chegar nas raízes psíquicas do que está acontecendo. Ela está com uma perturbação interior e aquilo está afetando o organismo. Como um indivíduo pode desagregar mentalmente, que também é uma reação no organismo. Sim. Porque é uma alteração da percepção da pessoa, não é? Então, eu não faço diferença das especialidades médicas. Toda e qualquer questão médica envolve... aspectos orgânicos que são determinados tanto pelo fenômeno espiritual, porque a mediunidade é orgânica, a mediunidade é uma função de senso-percepção, então ela mexe com o organismo, não é? Você tem a captação de um estímulo, que deve ser por ondas magnéticas, esse estímulo chega no cérebro, não é? E afeta o cérebro, é o fenômeno mediúnico, não é? Então... existem aspectos orgânicos determinados por questões espirituais ou por emoções, porque as emoções também fazem o coração acelerar, não é? E existem questões da base da estrutura genética da pessoa, que são as predisposições, não é? Então, vamos dizer assim, a raiz da medicina como um todo envolve essa questão espiritual. De um modo geral. De um modo isso? geral, exatamente. Você está se referindo ao que se chama biologia das emoções ou biologia da esperança, em que se transformam em realidades bioquímicas no cérebro essas emoções positivas, negativas. É, tudo reage. Você está falando disso reage também, no organismo e determina termina, desde uma diabetes a uma epilepsia. Sim. Não é? Uhum. Então, na verdade, eu não vejo diferenças entre as especialidades médicas. Então, eu não entrei na medicina para fazer exatamente psiquiatria, mas para entender o ser humano. Não é? É lógico, no frigir dos ovos aí nós tivemos que estudar também psiquiatria, porque a questão da mediunidade está estudada na psiquiatria. A psiquiatria estuda a mediunidade. O Código Internacional de Doenças, estados de transe e possessão por espírito, hoje é diagnóstico médico. E tem um código, não é isso? No Código Internacional de Doenças tem um código. Hoje a medicina admite a mediunidade. Tá? Inclusive no Manual de Estatísticas de Desordens Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, diz o seguinte: o médico deve tomar cuidado para não diagnosticar erradamente como alucinação ou psicose casos de pessoas que dizem ver ou ouvir espíritos de pessoas mortas, porque isso pode não significar alucinação ou psicose. Né? Então, a questão da vida após a morte é hoje um assunto da ciência e um assunto da medicina. E a Organização Mundial de Saúde determina que saúde é o bem-estar biológico, psicológico, social e espiritual, e o médico precisa de investigar elementos da semiologia do sistema espiritual. Quer dizer, a gente sabe pesquisar a questão biológica, a pressão arterial, a frequência respiratória, etc. Questões psicológicas, o estado de humor, o grau de consciência da pessoa, questões conflituais, de convivência, etc. Sistema psicológico. E o sistema espiritual, como é que a gente vai... como é que o médico vai dizer que aquele paciente tem um problema espiritual? Qual vai ser o parâmetro? Então, a Organização Mundial de Saúde determina que a medicina deve estudar essas questões, não é? Que, aliás, é o meu objeto de estudo. Não é? Pois é, isso que eu estava te perguntando. O teu objeto de estudo, então, encontra áreas de interseção ou de overlapping nisso que conceitualmente, tradicionalmente, consensualmente se enquadra em campos específicos da biologia, da física, da química. Por exemplo, o teu trabalho é nessa encruzilhada aí? Por exemplo, eu tenho... hoje tem tido muito diagnóstico de transtorno bipolar. Isso. Não é? Mudou de nome e entrou na moda. Começando na adolescência, uma questão que eu tenho observado, que muitos casos começaram com 14, 15 anos, com um desajuste de comportamento, e aí derivou para o transtorno bipolar. Não é? Na verdade, é o seguinte, a biologia da mediunidade, ela tem uma emergência nessa idade, é quando a criança passa para a adolescência e se torna fértil, a mediunidade, a biologia desperta. Não havendo um domínio sobre o fenômeno e não ter sido preparada a criança para um domínio do fenômeno, ele deriva para um tipo de transtorno bipolar atípico. O médico tem dificuldade de fechar o diagnóstico, né? Como também muitos casos encaminham para epilepsia atípica. E eu já percebi na minha casuística que existe até uma triangulação com doenças autoimunes. Então, ou deriva para psoríase, ou arterite autoimune, tiroidite autoimune. Então, essa trilogia, epilepsia atípica, transtorno bipolar atípico, doença autoimune com características atípicas, cercam a fenomenologia mediúnica quando não há um controle sobre o fenômeno, ele deriva para esses sintomas. E aí você vai encontrar registros no exame físico e nos exames, registros dessas questões. No caso da epilepsia, alterações eletroencefalográficas que não são epiléticas, mas são alterações. Então vem escrito registro alterado, mas não epilético. Quer dizer, essa é a leitura que o especialista faz daquela realidade fotografada, entre aspas, não é isso? Na verdade, a questão é que não se faz uma leitura. Eu, na verdade, estou compilando esses registros. Ah, isso é uma parte do seu trabalho. Exatamente. Ah, sim. Procurando demonstrar que são sinalizadores semiológicos, ou seja, através dos exames, de problemas mediúnicos. Em que você, normalmente, como é que você trata esses casos? Eu faço assim, eu trato o sintoma. Se o sintoma é da forma epilética, eu trato como se fosse epilepsia. Aí a pessoa, ela estabiliza e aí começa a aparecer o fenômeno mediúnico primário. Aí você envolve em assistência espiritual, não é? Para que ele possa assumir uma nova direção, assumir controle, domínio. É uma espécie de educação, não é isso? Exato. Dessa energia que... Educação da percepção da pessoa. Uhum. Porque a mediunidade é uma percepção, isso, né? É uma capacidade dela captar coisas que ela não está conseguindo decodificar. Então ela não sabe de onde vem o tapa. Então ela não consegue filtrar. Ela não consegue perceber que tem coisas que não vêm dela. Pensamentos intrusivos, forças que derrubam ela, quebram a sua dominância motora, sim, que quebram a coerência do pensamento. Então ela não está percebendo e não consegue fazer um discernimento entre questões dela e questões que vêm de fora. De fora. Não é? E isso acaba se tornando um sintoma, e num conjunto de sintomas, uma síndrome, um novelo complexo. Você trata medicamentosamente e observa quando começam a aparecer as nuances novamente do fenômeno mediúnico. Isso dentro de uma ambiência em que há um acompanhamento até pedagógico, porque a pessoa precisa se instrumentalizar para saber lidar com essas questões. Quer dizer, do que você disse, existe um transtorno bipolar... Não é isso? Eu estou aqui tentando... Você usou um novelo, eu estou buscando novelo. Estou dando um exemplo que uma das manifestações que tenho observado em minha casuística são transtornos bipolares atípicos. E essa atipicidade é que você está agora investigando, está concluindo pelos dados de que dispõe no momento. Exato. Que são decorrentes de uma fenomenologia mediúnica não direcionada adequadamente. Não dominada, né? Se torna sintoma. Porque o que tem acontecido muito, que o fenômeno mediúnico hoje está muito presente do ponto de vista sintomático. Houve tempo em que era um fenômeno de efeito físico, que apareciam os poltergeists, essas coisas. Ainda existe isso, hoje a gente ainda vê. Mas a dominância é de sintomas clínicos. Parece que a mediunidade está vertida para esse território. Sim. Não é? Então, mas não é só o transtorno bipolar, você tem as epilepsias atípicas, doenças autoimunes e uma série, um território de difícil diagnóstico dentro da medicina. Quer dizer, então, em suma, quando começa a eclodir, digamos assim, a fenomenologia mediúnica, se a pessoa não estiver educada para essas percepções, isso acaba derivando para essa atipicidade numa série de sintomas. De sintomas. Exatamente. Uhum. Não é? E o médico, ele precisa saber fazer o diagnóstico. Olha, existe um problema espiritual naquele caso, não é? E quando o médico não tem essa visão, pelo menos espiritualista... Aí acontece o seguinte problema, não é tratado a questão... Na sua gênese, na sua raiz. Exato, e aí há uma cronificação daqueles sintomas e há uma configuração de uma síndrome mesmo. Acaba reagindo no organismo. E perde-se, inclusive, o foco da origem primária. É trabalhoso depois você voltar e repescar. É trabalhoso. Extremamente trabalhoso. Às vezes eu pego casos assim, que falam assim, olha, esse problema, por exemplo, cefaleia crônica, dor de cabeça crônica é uma das manifestações. Nossa, eu tive essa dor de cabeça desde os 15 anos, a pessoa tem 40 anos, é crônica, né? Precisa desenovelar, olha, isso foi devido a um fenômeno. É trabalhoso, mas dá para fazer. Dá para fazer, né? Dá para fazer. Tá. O Sérgio, você tem uma linha de pesquisa renomada, conhecida e reconhecida como de altíssima qualidade científica, mas ligada... a pineal, né? Então você é assim, o cientista da glândula pineal. Como é que você chegou a isso? Na verdade, eu não sou um cientista com essas referências que você está colocando. Não sou um cientista de publicações ou de... O que acontece é que pouco que eu fiz teve muita repercussão. Então dá uma impressão de que eu sou um cientista, etc. E modéstia à parte, vamos seguindo. Mas, na verdade, é que o pouco que eu fiz, pouquíssimo, deu muita repercussão. E inclusive, o meu estudo de pineal, na verdade, é um detalhe dos meus estudos. É que ele teve muita visibilidade, interessou muitas pessoas, até hoje não sei como. Entende? Porque, às vezes, as pessoas falam, doutor, como é que eu faço para a minha pineal ficar boa? Você não se preocupe com a sua pineal, se preocupe com você. Ela se vira sozinha, entendeu? Mas ocorre que, vamos dizer assim, a pineal foi um fio do novelo, né? Eu puxei esse fio do novelo pela... Na verdade, essa foi uma questão metafísica. Eu tive convites de professores meus da universidade para estudar pineal, seja do mundo espiritual, seja do encarnados. Você tem contatos no plano espiritual com médicos e quando você acorda, você volta à sua condição de vigília? Você lembra desses encontros com médicos no plano espiritual? Tenho, tanto que uma das formas de eu preparar uma conferência, uma aula, é dormir. Eu não preparo normalmente como uma pessoa faz, que ela vai estudar. Para mim, me atrapalha estudar. Eu preciso de me deitar e me relaxar para que eu possa ter contato no mundo espiritual e na minha mente com as ideias que eu vou colocar. Porque se eu for estudar, você se perde pouco. Na verdade, assim, fica muito restrito, porque as concepções que se tem hoje no conhecimento científico são muito limitadas do ponto de vista material. Sim. Não há conexões construídas com a questão espiritual. Então, você vai ler um livro de bioquímica, onde é que você encontra alguma coisa de espiritual num livro de bioquímica? O Sérgio Felipe, o Mozart declarou que quando ele dormia, ele sonhava com um acorde só. Ele acordava, lembrava do acorde. Então, ele sentava e desdobrava o acorde num concerto, numa sinfonia, enfim, numa peça musical. Evidentemente, nós estamos aí numa área. Não, mas é a mesma coisa. Do ponto de vista das habilidades intelectuais, ele captava em síntese e depois desdobrava em análise, que é a habilidade intelectual em que nós trabalhamos na Terra. A ciência da Terra trabalha nesse nível de estrutura intelectual. E acontece mesmo com você? É a mesma coisa. Na verdade, vem um fio de ideia. E daquele fio você de ideia, acorda com aquele fio de ideias. Aí daquilo deriva um mapa de questões que envolvem. E você visualiza na sua tela mental o mapa, ou está tudo só na ideia e você tem que escrever imediatamente quando você acorda? Não tenho que escrever. Aquilo não fica escrevo. Ali gravado. Eu não tenho nada escrito. Se você quiser alguma coisa de meu material, é áudio. Então, você pode pegar no site da Unespírito, uniespirito.com.br. São fitas, vídeos, tudo. O meu é áudio, eu não tenho nada escrito. Vamos repetir aí para o nosso ouvinte? Uniespirito.com.br. www.uniespirito.com.br. Ou pega pelo meu nome no YouTube, também tem algumas palestras. Que você está lá falando, nada escrito, porque é uma coisa interessante. Combina no plano espiritual, isso, chega aqui e fala. O interessante é que eu ser espectador da minha aula. Ficar maravilhado com as coisas que eu estou falando e que eu desconhecia. Entendeu? Então, assistir as minhas fitas eu mesmo é uma coisa curiosa. Você acha que você, em alguns momentos, é psicofônico nas suas palestras? Sou inteiramente psicofônico. Mas eu tenho a ideia que o meu universo mental, de alguma forma, participa disso. Sim, universos paralelos. Parece que é muito estranho isso. Eu não sou uma pessoa muito normal. Bom, Caetano Veloso diz que de perto ninguém é normal. Mas escute, Sérgio. Então, quando você está falando, você identifica a entidade espiritual ou conjunto não. de amigos espirituais? Não. Não e identifico. Quando você encontra com esses amigos espirituais no plano superior, você os identifica? Não sei quem que é. Eu não identifico como pessoas, eu só registro. Você reconhece as energias? Reconheço. Mas as ideias circulam, né? Teve uma vez, agora recentemente, eu fiz uma conferência na Universidade de Washington e eu já tinha feito várias nos Estados Unidos sobre o mesmo assunto e não tinha tido repercussão nenhuma. Eu tinha uma hora para falar, aí eu resolvi, eu tava tão assim, cheio, para falar a verdade, desculpa o termo. E aí eu falei, vou falar em 20 minutos e vou falar em português. Aí eu falei, não é? A bancada da Johns Hopkins University pulou. Que é uma bancada respeitabilíssima. Vieram me cumprimentar dizendo brilhante, que o raciocínio era extraordinário, que eu tinha... Onde é que estava escrito isso? Eu falei, não está escrito, só está gravado agora no DVD, né? E eu mesmo fiquei surpreso da surpresa deles. Porque eu já tinha falado muitas vezes nos Estados Unidos, nunca tinha tido repercussão assim. Mas parece que deu um clique. Em 20 minutos eu consegui traduzir a ideia e foi considerado vamos dizer assim, uma genialidade do ponto de vista de concepção. Ô Sérgio Felipe, eu aqui estou ouvindo você, estou imaginando que esta talvez seja a marca do seu trabalho. Porque você buscando a pineal é uma coisinha mínima, não é isso? Na estrutura do cérebro. É um chip, né? E 20 minutos, tempo mínimo para uma conferência. Então você consegue fazer a multiplicação dos pães com os minutos e com a pineal. É isso que eu digo que acabo sendo espectador da minha fala. Da sua fala. É isso que acaba surpreendendo, né? Isso. Nós vamos, Sérgio, Felipe de Oliveira, interromper neste momento só para o nosso breve intervalo. Amigo ouvinte, você está lucrando tanto quanto nós com esta conversa aqui com o nosso querido Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. O nosso intervalo, como sempre, é muito breve e nós voltamos daqui a pouquinho. Fique conosco. Até já. Continue participando. Está no ar. Novos Rumos.